Então, o nosso tema dessa noite, bastante propício, né? A vida retribui tudo. Nós temos, eu digo o gênero humano, uma forma de entender a vida de uma forma bastante peculiar, uma forma bastante estranha até. Por instinto, nós buscamos a vida através de diversas formas, a nossa manutenção, seja ela através do alimento, através da segurança, através da fisiologia, da própria reprodução que nós nos perpetuamos. Mas isso é só uma parte do que do nosso entendimento de vida. Eu falei estranho porque a gente, quando fala, a própria frase, né, ela coloca assim uma coisa um pouco fora de nós. A vida retribui tudo. Então é como se a vida, essa palavra, a vida, ela representasse uma organização. Uma organização que fica nos observando e pontuando o que a gente vai fazendo. Ela retribui tudo. Então, quando nós acertamos, um ponto. Quando nós erramos, é um ponto do outro lado do caderno. E aí, dessa forma, ela vai retribuindo. Mas será que é dessa forma que acontece? Eu digo estranha, e repito, porque a gente acredita que é alguma coisa externa que está nos retribuindo. Então, parece um jogo de interesse, um jogo de recompensas, um jogo de punições. E entendendo dessa forma, a gente se coloca sempre numa posição de vítima de tudo isso que acontece. Na verdade, essa vida que retribui tudo para nós, e vida no sentido da palavra, ela significa existência. Ela não é uma organização, que nem eu disse, né? Como a gente às vezes, de uma forma inconsciente, acaba entendendo. É a existência. E ela retribui tudo. Se a gente entender o que ela quer nos dizer nessa própria frase, talvez a gente consiga avançar. A gente consiga fazer com que esse mecanismo, ou que essa oportunidade que é a vida, ela seja proveitosa, ela seja válida. Quando a gente fala de retribuição, a gente lembra de uma frase que ela é frequentemente dita: plantou, colheu. Nós estamos plantando a todo momento e nós estamos colhendo a todo momento. Muitas pessoas chegam até nós e nos relatam situações de sofrimento e querem saber o porquê, ou mais ainda do que isso. Normalmente a gente não quer saber o porquê, a gente quer resolver, a gente quer eliminar o sofrimento. Então, nós temos uma visão do sofrimento como algo ruim. Nós não gostamos do sofrimento e nós queremos eliminar. Mas, dá para a gente fazer isso? Ou esse sofrimento, ele é desnecessário? Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que o título é Bem-aventurados os aflitos. Palavras de Jesus. Como é que ele disse bem-aventurados os aflitos? Por quê? Quer dizer que ter aflições, ter sofrimentos é bom? Será que a gente entende isso? É necessário. O que ele nos diz é que através do sofrimento nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e vermos o que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência. Porque ela está nos retribuindo um sofrimento que é provocado por alguma coisa que eu fiz. Quando a gente diz que Deus é bom e justo, então tudo que está acontecendo está certo. A gente tem que partir de alguma coisa. E o ponto de partida sempre é Deus, o entendimento que nós temos de Deus. Se nós partirmos do princípio que Deus é bom e justo, bom, então eu tenho que começar a trazer essa questão de vida para dentro. O que que eu estou jogando para essa vida e que ela está me retribuindo? A gente bate muito na questão do sofrimento, porque é o que mais nos acontece, é o que mais nos deixa, vamos dizer, abalados, é o que mais nos preocupa. Mas a vida não é feita só de sofrimentos. Muitas vezes nós estamos passando por um momento bom. O problema é quando nós estamos passando por um momento bom, o que que a gente faz? Normalmente a gente não faz nada, a gente só aproveita. É por isso que ele diz, bem-aventurados os aflitos. Porque é a oportunidade que a gente tem de mudar, de compreender, de fazer certo aquilo que a gente não fez antes. Não é uma punição, é uma oportunidade. Porque essa organização, que é a vida, ela não está ali nos pontuando. Na verdade, as leis universais, elas são perfeitas e elas são imexíveis. A gente não consegue enganar, não a Deus. Então a gente olha, às vezes, muitas pessoas fazendo coisas erradas e a gente questiona. Por que que Deus não faz alguma coisa? Quando é que a justiça vai cair sobre ele? Então a gente se coloca na posição de juiz, quando a gente não tem nenhuma moral para fazer isso. Porque nós temos que cuidar de nós, e mesmo assim a gente não consegue. A justiça vai acontecer, talvez a gente não veja, mas vai acontecer. Se nós já estamos sofrendo através das nossas aflições, essa justiça de Deus, que é para nós aprendermos. O maior exemplo que a gente tem é no nosso dia a dia com as crianças. Como é que a gente cria um filho? Deixando ele fazer o que ele quer? Deixando ele solto? Ele cometendo erros e a gente achando que está certo? Não, né? A gente vai orientando, a gente vai dizendo, a gente vai limitando, a gente vai dizendo alguns nãos para que ele perceba que ele tem que vir para o centro. Não é para o centro espírita, né? É para o centro que é o caminho. Nem tão para lá, nem tão para cá. Que ele venha para o meio, para o equilíbrio. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente também não sabe. Mas a gente tenta dentro daquilo que a gente aprendeu. Então, imagina a perfeição do universo, onde tudo anda de acordo, onde tudo está interligado, onde tudo que eu faço repercute nos outros. Tudo. Não posso fazer nada que não vai ter consequência para alguém. Até quando eu faço contra mim, tem consequência para os outros. Nós estamos passando agora, nesse mês de setembro, é falado no Setembro Amarelo, onde se debate o suicídio. O suicídio é um ato que a gente comete contra a gente. Mas será que não repercute na família da gente, nos amigos? Quando a gente tem uma ideia de querer abreviar um sofrimento, terminar com um problema através do suicídio, será que a gente termina com o problema? Ou será que a gente cria um problema maior? As pessoas que gostam da gente, como que elas ficam? Se a gente conseguisse pensar nisso, não apenas na questão do suicídio, mas em todos os nossos atos, nas pessoas que gostam da gente, como que elas se sentem quando a gente faz alguma coisa? Quando a gente faz alguma coisa boa, elas se sentem bem. Quando a gente faz alguma coisa que está errado, elas não se sentem bem. Porque nós nos sentimos da mesma maneira com os outros. É tão simples, né? Mas a gente não consegue. É muito simples. Mas a gente não consegue. Porque a gente só olha para dentro. Para a satisfação própria. Eu. Mas a gente não olha para nós. Então, quando a gente pensa em vida e que ela retribui tudo, é maravilhoso as oportunidades que a gente tem. A oportunidade que Deus nos dá através da reencarnação de poder voltar junto com aqueles irmãos que a gente lá atrás criou laços de afetividade para poder novamente ter um caminho juntos que nos ajudam. Aqueles irmãos com quem a gente teve também problemas, não se entendeu, a gente volta para tentar então refazer e fazer melhor, mas é através dessa oportunidade que é a vida, que está nos retribuindo de novo uma chance para a gente continuar. Se a gente pensar nisso dessa forma, a gente tem uma boa chance de se dar bem. O ano passado, acho que foi que teve o Isaías Claro aqui na cidade, ele deu uma palestra lá no Independente, e o título era "Acerte mais e viva melhor". Se não era isso, era alguma coisa parecida com isso. Mas a ideia é essa, de fazer bem para que a gente consiga colher coisas boas e aí ter mais sucesso como vida, como espírito, como encarnação. Poder passar dessa para uma outra, angariando sempre aquilo que a gente vai carregando. Essa é a ideia.